tô fraco, com medo de cair. Com suas mãos ele vem me segurar. Por isso eu digo, o Senhor é o meu pastor, e sendo assim nada mais me faltará. Até aqui o Senhor me ajudou, daqui pra frente o Senhor me ajudará. Somente Ele é quem dirige os meus caminhos e os meus passos para mim não vacilar. Quando eu estou triste, eu clamo o sangue de Jesus, sinto alegria e forças pra lutar. Porque eu confio em um Deus que tudo pode, e sei que nunca Ele irá me deixar. Até aqui o Senhor me ajudou, daqui pra frente o Senhor me ajudará. Somente Ele é quem dirige os meus caminhos e os meus passos para mim não vacilar. Não fico triste se alguém fala mal de mim, dobro o joelho e por Ele eu vou orar. Porque todos que falarem mal do próximo, com Jesus Cristo lá no céu não vai morar. Até aqui o Senhor me ajudou, daqui pra frente o Senhor me ajudará.